Paz do Senhor. Meu irmão hoje me disse ao telefone: Hélio, Deus vai fazer isso. Eu disse: não, eu tenho medo de dizer Deus vai fazer ou não vai fazer, se eu não tenho certeza. Mas eu posso dizer, se Deus quiser. Contei para ele que um rei condenou um homem à morte e esse homem, antes de morrer, falou: rei, me dê 5 anos de vida. Eu vou ensinar esse cavalo que o senhor gosta a voar. O rei imaginou a cena, concedeu 5 anos de vida a mais. O conselheiro do rei olhou para ele lá no cantinho e falou: seu louco, o rei vai te picar em pedaços, você sabe que o cavalo não voa. Ele falou: olha, quero te dizer também que se Deus quiser, em 5 anos, antes o rei pode morrer. Quero te dizer que se Deus quiser, em 5 anos, o cavalo pode morrer. Se Deus quiser, antes de 5 anos, eu posso morrer, mas vivi alguns anos. Mas se Deus quiser, esse cavalo pode voar. Muitas vezes nós desprezamos o poder de Deus de fazer o impossível e largamos as chances. Mas podemos dizer, se Deus quiser. Aí meu irmão me disse: Hélio, você tem razão. Se Deus quiser, o Brasil ganha essa Copa. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.